chegou aí, cadê seu expediente celeira? Então, Vini, já vai direto aqui para a fogueira da apresentação. Deixa eu preparar do seu GT. Faz aquele teu. Tá, quem quer o Bruno? Você já tá pronto? Podia ir? Ô, bora, cara. Você precisa copiar isso aqui e colar no. É o Docs. É aquele ali? Ó. É isso aí. Ah, é o GT. Cadê o microfone? Vai ser. A gente pode abrir, tá aqui, né? Já, aqui. Já, isso, olha, pessoal, tá aberto. Fiz uma auditoria bem pessoal do grupo. Apresenta qual é o seu grupo, isso. Quem é você. Aí, não. Meu nome é Bruno, acho que todo mundo já se conheceu aí. Nós fizemos a associação ali de. Aqui tá com o nome do cidadão, mas acho que o nome era outro, né? Da chamada. Identidade digital. Digital, isso. Sistemas e protocolos. Exatamente. A ideia é a gente fazer uma discussão de como a gente consegue construir protocolos e pensar ferramentas para construir esse tão sonhado login único, né? Para ter uma referência. Ó. Parou, caiu? Morreu? E a pilha acabou. Acabou aqui. Desligado, velho. Não, é só mudo. Ah. Aí fala, pode falar. Alô? Ih, explodiu tudo, o técnico tá mexendo lá agora. Alô? Alô? Aí, caraca, a NSA entrou aí, pessoal. Alô, aí, voltou. Bom, então você deve fazer a discussão de como pensar isso partindo das experiências já existentes, né? A gente tem hoje, acho que a maior experiência disso é lá na ProSegs, que tem o login cidadão, e que eles já reúnem alguns serviços do governo lá, né? E a gente agora está usando o ID da Cultura, né, que foi um projeto feito lá pelo Ministério da Cultura. Estamos usando essa implementação para autenticar mapas culturais. Várias instalações. São, acho que, as instalações hoje usam mesmo o autenticador. Não, só uma aqui não, que é a regulação. Nós começamos, então, a conclusão do debate, na verdade, o começo ali é a conclusão final, mas acho que é um ponto de partida também, é como construir uma rede de confiança que implemente um conjunto de protocolos para promover uma identidade distribuída, né? Então, a ideia é que tem várias situações que você tem um lugar onde centralizado, onde todas as outras aplicações se autenticam, mas essa solução não é ideal porque cada, potencialmente, cada governo ou ministério, ou coisa desse tipo, pode querer ter o seu próprio provedor de autenticação, né? Então, teria que ser uma solução mesmo distribuída. E aí a questão que a gente começou a pensar é como que a gente constitui uma rede de confiança entre esses providers, né? Esses provedores de autenticação. Fizemos uma discussão aí um pouco de techniquez. Então, precisa de um SSL, né? Que é uma rede que precisa ser criptografada. Uma condição obrigatória. E aí a gente caiu um pouco numa discussão também que o Deco puxou sobre a questão das chaves públicas brasileiras não estar nos navegadores, né? Não sei quem aqui já entrou no site da Receita e aí dá um pau lá, fala que está inseguro, não sei o quê. Então é essa questão aí. A gente começou a discutir que se fosse usar as chaves, os certificados das autoridades brasileiras, isso é uma questão importante. O pessoal, por exemplo, na ProSeg, se não me engano, comprou um certificado da empresa para não ter esse problema de experiência do usuário, né, que é bastante frustrante. Aí a gente pensou que um protocolo interessante seria buscar esse OpenID Connect, que é um protocolo do OpenID, justamente para instâncias diferentes comunicarem, descobrirem provedores de autenticação, esse caminho que a gente pensou. A gente também discutiu um pouco as ferramentas que já existiam, né? E tanto ferramentas de projetos já consolidados, software livre, como aqueles que estão listados ali, quanto essas experiências do login cidadão e do ID da Cultura. E a gente chegou à conclusão que é muito difícil hoje unificar uma ferramenta só. Todo o esforço de todas as organizações envolvidas para prover uma identificação única. Então, o caminho foi pensar mais de um protocolo, né, de como a gente define regra para todo mundo que quiser implementar, poder fazer do seu jeito, com a sua equipe, que eventualmente usa uma linguagem de programação ou outra, etc., do que fechar numa única solução. Porém, a gente apontou que já existe uma solução, que é o login cidadão, que na minha avaliação é a mais madura hoje, e a gente vai buscar um esforço de ter o login cidadão como uma solução padrão aí para esse tipo de coisa. A gente discutiu também a questão do controle dos dados, né? Então, o login cidadão já faz isso muito bem, mas é uma regra que precisa ser seguida. A pessoa que acessa os serviços a partir da sua identidade digital, ela tem o direito de saber que serviços estão usando quais dados pessoais seus, né? Então, isso tem que estar transparente para o usuário. E a gente também pensou em trabalhar na possibilidade de organização de dados. Essa parte eu não acredito. Acho que é o caso de você ter um servidor de autenticação, mas você poder guardar os seus dados, por exemplo, uma coisa assim. Você não necessariamente precisar oferecer os seus dados para o governo. Não é isso? Bom, como encaminhamentos? O que foi isso? Ficaram lá dentro brincando de microfone. Pode continuar. Como encaminhamento, a gente. O Pop trouxe uma discussão também sobre a normatização do serviço de identidade do governo. Né? A gente discutiu que um problema que pode acontecer é você tem lá uma identidade na sua prefeitura, você constrói um monte de interações com o governo através dessa identidade, em outras esferas, e aí muda o governo e eles tiram o site do ar, né? Para eles pode virar só um site e tal. Então, como que você garante, como que você constrói uma normalização que evite esse tipo de coisa, por exemplo? A gente também discutiu muito as questões de como abrir canais com provedores públicos, né? Então, tem a Receita, que, na minha opinião, deveria ter um serviço aí para você checar CPF das pessoas, coisas do tipo. Como que constrói um canal para que esses provedores ofereçam um serviço? Tivemos que pensar uma agenda política com as autoridades certificadoras, por conta daquela questão, também por conta daquela questão dos navegadores, mas para ver também a possibilidade disso, de ter mais entidades certificadoras, né? De repente o Ministério ser uma autoridade certificadora, um município, um estado, né? Tivemos também a ideia de marcar o próximo encontro sobre essa pauta, com um indicativo aí para meados de junho. Né? A ideia é que esse encontro aconteça lá em Brasília. Dentro da sala cofre. Tivemos também um esforço, a ideia que nós vamos reunir aqui o HackLab e o Procegs hoje mais tarde, vamos ver como que a gente pode coordenar e pensar junto um esforço de desenvolvimento para aprimorar o login cidadão que hoje nós temos, né? Porque hoje ele está bem voltado para as demandas da Procegs. Então, como que a gente tira os pedaços específicos lá do código deles e deixa ele generaliza ele de maneira mais generalizada. E por fim, a gente montou aí uma frente de trabalho para fazer um documento com especificações técnicas, né, do que seria esse protocolo de interação baseado no OpenID Connect, né? Protocolo mais técnico para servir de guia para quem for implementar uma solução, mesmo para quem para começar uma discussão mais concreta de como estabelecer essa rede. Basicamente isso. Perguntas, dúvidas, peraí, tem outro problema também. Pode ficar aqui, irmãos metrados. Esse ponto que a gente discutiu da anonimização, nós levantamos isso porque existe um conjunto de iniciativas que elas colocam, né, em questão que as políticas, né, ou as instituições não deveriam ter um número único que pudesse te traçar de volta ou verificar quais políticas você está acessando, por exemplo. Um exemplo que é claro hoje, por exemplo, CPF, é isso. Toda instituição praticamente tem seu CPF. Se o cara quiser saber quantas vezes você acessou determinadas políticas junto com outras políticas e tal, porra, é facilmente rastreável isso dentro do governo. Não é, mas dá pra fazer. Um dia de trabalho, muita coisa com ela. Então, o que a gente imaginou? Esse processo mesmo do login cidadão, né, ao invés da política, né, você foi acessar a política e tal, se alguém, ao invés da política guardar, por exemplo, o teu CPF, não, ela vai guardar um token de autorização. Para cada aplicação vai ter um token diferente, o sistema já gera isso. Quer dizer, as políticas deixam de guardar informações sensíveis sobre você. Né, você passa a ficar um pouco mais protegido e a ter controle em si de quais informações estão navegando nesse universo das políticas públicas. E aí isso aí também abre para a gente imaginar qualquer outra coisa possível. Imaginar que você quer saber, você é gestor, e aí você quer imaginar uma relação do teu usuário com outras políticas públicas. A gente passa a ter um cenário na qual eu preciso pedir autorização do usuário, né, do cidadão, para poder fazer esse tipo de pesquisa. Então eu falo, olha, vou lá, vou mandar um aviso. A próxima vez que o cara logar, vai ter um pedido lá, olha, o gestor tá com o projeto assim, assim, assado. Pô, e o cara quer fazer um cruzamento dessas informações. Você autoriza o cara a usar a tua informação? Pô, autorizo. Massa. E aí faço isso. Eu passo a dar, passo a devolver o controle das informações do usuário e volto para ele, né? É isso. E Deco, só para adicionar uma coisa, eu até incluí um encaminhamento ali, que já deve incluir, que é isso aí também reflete tecnicamente, mas reflete também nos termos de uso. Lá no Estadão do Rio Grande do Sul, a gente fez, com o apoio do Banco Mundial e do pessoal do IDS, fez um termo de uso base que justamente tratava, referendava que o dado é do cidadão, em última instância, não do gestor que gera aquele banco de dados. Então, o cidadão, ele é sempre o último, os dados dele estão lá e ele é o último a saber, a ter acesso. Então, mudar essa lógica. Então, isso, os termos de uso dessas ferramentas digitais precisam ser estudados e o login cidadão, como ele vai ser, a ideia é que seja o provedor de identidade. Então, a porta de entrada para tudo, ele precisa ter um termo de uso, uma política de privacidade muito clara, muito bem estabelecida. Acho que a gente podia propor uma discussão sobre isso ali no FISD, que seria bem bacana. Mas é isso. Mais perguntas? Queria disponibilizar também, como maneira de realizar testes, né? Que é fundamental fazer microtestes. Quando estiver fazendo o portal da juventude mesmo, quiser fazer algum teste, a gente pode fazer. Pode pegar uma oficina, pode fazer com a oficina, alguma coisa assim, e ver como é que vai funcionar. Outra coisa sobre esse problema da continuidade dos projetos, né? De entrar no governo, sair no governo, a gente tem um problema desse lá parecido na juventude, de continuidade de política, e aí tem um debate de quais secretarias do município tem uma política pública para seguir. São poucas as secretarias que se norteiam por uma política pública. A maioria trabalha intuitivamente, né? E a ideia é pesquisar na Constituição e ir descendo do federal, estadual, municipal, a toda a legislação que favoreça a continuidade disso aí. E se não tiver, ou você inclui tudo que for necessário da legislação, você cria uma política pública de continuidade daquilo ali. Então tem que ter um trabalho aí de jurídico feito, né? Muito forte para garantir, porque é meio complicado. É aqui assim? Ó, o Mariano ali, tem que levar o microfone ali para trás. É FI assim? FISD, FISL. Oi, pessoal. Agora, se ouvindo um pouco esse debate de propriedade sobre dados pessoais, gerentes sobre seus dados pessoais, e ocorreu, eu não sei se entra como pode entrar como caminho de encontro, porque eu venho com a recomendação aqui para todos, que está aberto o debate da lei de proteção de dados pessoais, que está justamente versando sobre essas questões. Sobre consentimento, uso de dados pessoais, e eu acho que era bem importante a gente fazer algumas recomendações, especialmente porque no texto que está em consulta existe uma separação entre tratamento de dados pelo poder público e tratamento de dados por entidades privadas. É importante a gente analisar se isso é válido ou não. Essa diferença acho que surgiu muito por conta das grandes bancos de dados que a gente tem em cobertura estatal e outras instituições públicas. E surgiu justamente porque se tem o receio de esses dados, que são dados para mensurar a política pública, para identificar demandas públicas, eles possam ser uma possível lei para as demandas quais, e isso possa locar, travar esse trabalho do poder público. Então, acho que é importante a gente oferecer uma visão para esse momento. O debate está aberto desde as 5 de julho, lá no participação.mj.com.br, no portal do Pessoa do Direito. Máximo.